serviço aqui. Então, 3859, no solo aos 46, livre táxi, primeira direita, chama solo 121, décima 1. Direita 1211, no 3859. Bravo, mantém a posição, vai para decolagem. Comandou, tá 3859, livrou. Já 3859, autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3859. Aeronave de asa fixa com pouso autorizado na pista 97, final de 2000. Serra, copiou a informação da torre? Positivo, Serra já chamaram a perna do vento da universidade. Bravo, reporte fora do solo, decolagem a critério, com ponto em risco, está em mal, vento 170 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 020. Para informação de tráfego, tem o Alfa Sierra 65, está efetuando base pela direita da 17. Grande abraço. Juliette, está 3859. 3859, autorizado ingresso, posição 35. 5, tá 3859. November Quiz, solo aos 48. Táxi mais à frente, efeito 180 e aguarde para prosseguir o táxi. O November Quiz. Corre Salvador, bom dia, Chané 6250. Chené 6250, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Estou seguindo a aproximação, aguarde a autorização de pouso, 6250. Papão Romeu Hotel Juliette Sierra, autorizado pouso pairado, cabeceira 97, o vento 97 0 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 020. Ok, Sierra pairado 97, final, baixado travado. O November Quiz, que fez 180, aguarda para taxiar até o pátio da base. Alta para o taxiário e o Brasil. Prossegue com Proa Norte, aguarde transferência. Vai, 250, pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 020. Afirmativo, pouso autorizado, pista 10, Oxané 6020. Informação de tráfego, Alfa Sierra 65, efetuando pouso na vertical da cabeceira 97, na Arena Itaperi. Afirmativo, 6250. O Hotel Juliette Serra já livrando ambicioso. Tenente, Hotel Juliette Serra, considere solo ao 50, frequência livre, parte 4, ao direito. Serra. November House Cris, táxi autorizado, reporte livrando parte da base. Autorizado táxi, reportará livrando a 17 e a 10. Cândido Bravo, prossegue com proa Nordeste, chame controle, frequência 119, 18, seu regresso. 119, direito, direto. Aqui pronto. Serra Bravo, Juliette Delta, conforme rota, plano de voo, nível 120, decola da pista 17, primeira curva à direita, no perfil da saída coral. Transponder 5002 e o controle em 119 decimal 35. Pode falar de uma nova compreensão do Traz uma correção, 119.8, controle, confirmação da NTPOB. Posicionamento parte do Greia, chama a torre no 995, bom voo. Autorizado, mais que a Golfo, chama para o táxi. Zero no solo 52, ele está de primeira direita, chama o solo 121 na décima 1. Ok, livrando a direita, chama o solo 221 na 6250. Guardião. De novembro a Suíça, frequência livre. 108, torre. Site autorizado, chame na OSCA para ingresso. É 250, trazendo táxi Alfa, reportagem da Juliette. Ok, táxi via Alfa, vai reportar a posição antes da Juliette, 6250. Salvador Clearance, morning go 2065, at position number 10. Information India requested to clearance to Guarulhos. Go to 065 at position 10. Information India requesting to clearance to Guarulhos. Go to 05, correction 65. You are cleared to Sierra Bravo Golf Romeo. According to flight plan roof, the flight level 360. Runway 10, first turn to your right, the dial departure after later modifier. The squawk 5005 in the control 119 at the decimal 8. Olha, clear to go, Sierra Bravo Golf Romeo via FIO level 360, departure runway will be 10, right turn after departure procedure dial later modifier, squawk code 5005 and departure control 119.8. Go 2065. Go 2065, is that correct? Report to Red 67, please confirm the position. 10, call you for pushback, go 2065. Chegou no 1621, final. 21, pouso autorizado, pista 90, vento 970 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 0020. Obrigado, pouso. Salvador, guarda 108, pronto, passa para da OFA. Guarda 108, autorizado, ingresso na pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Solo Salvador é o Golf Oscar Novembro. Golf Oscar Novembro, é pra você. é o Golf, acho que é November, na posição 12, remota do Pac 1, para reboque, até a posição 08 do Pac 1. Gente, Golf Oscar November, inicialmente manter a posição. Golf Oscar November, manter a posição. CLS da 10. Tá 3896, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. É. Salvador, Guardião 08, alinhado pronto para esperar 17. Guardião 08, mantém a posição. Mantém a posição, Guardião 08. GM6250, cruzando ingresso Pat 1 na posição 01. Ok, 6250, prossegue o saque com Pat 1 na posição 01, 6250. O 2065, on frequency. Ok, Matheus, go ahead, go to 0065. O 2065, do you have an estimated time to push on the position 10? We are estimating more 5 minutes, ok? We are looking for elevation. 5 minutes. Roger. Golf Oscar November, tem condições de iniciar na posição 1 ou 2 e até 08 em menos de 5 minutos? Afirmativo. Golf Oscar November, mantém a posição inicialmente, temos o aeronave para 09. Sim, mantém a posição, Golf Oscar November. Gente, mantém a posição, mais que é Golf. Alô 621, sala 58, libera direita via Fox 121, decimal 19. 21. Sala Boron 621, libera Fox. Ouro 621, utilizando o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta. Guardião 08, decolada 58, chama o controle Salvador 119.80, bom voo. Gente, chama na controle Salvador 119.8, grato, bom trabalho, até volta. 13896, cheque o trem, pouso autorizado, vento 160 graus, 089. 13896, machado travado, livre pouso portamento. Mantenha a posição. Autorizado táxi via Bate 1 na posição 09. Bate 1 09, 621. Romeo Mike Serra Golf, Dantana, possível estilo de turbulência do Airbus Dantan, decolagem autorizada, pistona 7, vento 140 graus, 0619. Porque 065 at a position 10, request pushback startup. Facility push me, Patrick, to taxi, position 10, go to 056. Are you ready for a taxi, go to 065? 65, correct. Tô 3896, autorizando o táxi e Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, na 324. Rotão, meu nome é Sierra Golf, decolar 202, chama o controle 199, décima 8. 198, Mike Sierra Golf, obrigado. O Solo Salvador, o Azul 2772, pronto para o pushback e acionamento na 4 Romeo Patinho 3. Confirma. Solo. Confirma na área, chamou o Solo. Patinho 3, 4 Romeo. Confirma somente o horário da notificação. Confirma? Pro 3002? 72, pronto para o pushback acionamento, parte 3, 4 Romeo. Azul, autorizado o push, chama táxi. Autorizado o pushback, chamada para o táxi, 272. Mike, Romeo, confirma somente o horário da notificação. De 160 a bordo. Ei, só um minuto. Confirma a nave que você chamou para táxi. Vou chamar 63 no 1160 a bordo para o táxi. Autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponto de espera piso 10 torre, 1895, QNH 1020. 1020, direita Índia, ponto de espera 2195, manda lá. Juliette, Santre, 296. Gente, mantém a posição. Alvo do 3065, request tax with 168 bits on board. Our endurance 4 hours 28, alternate. Will be Sierra Bravo Golf Lima, okay? Sierra Bravo Golf Lima, 168 on board, is that right? Affirmative, 168. Copy that, go 2065, a clear taxi via main apron in India, at holding point for the 10, QNH now 020, at holding point for the 10, call tower frequency 118.95, go 2065, have a good flight friend. Okay, clear taxi via main apron to... Taxway India, QNH 1025 at hood point, contact tower 1895, along 2065. 2896, mantém a posição da Juliette, de passagem 137 da Gol em direção ao ponto de espera, após ingresso Juliette, portão 07, 3896. Sim, tá passando a nave da Gol, pode ver, 07, 3896. Salvador, o Azul 2772 está pronto para o táxi, 48 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Vitória. Tá bravo, Vitor Tango, 4 horas de autonomia, confirme PLB. 48. Tá 048 PAB, ciente, autorizado táxi no pote 3, chame no pote 3, ponto com ligando os potes principal junto 2772. Eu chamei a 3 no 1, tá autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 1, 50 graus, 099. A linha decola na 0, vou chamar a 3 no 1. 2772. Após a passagem do aeroporto da TAM em direção ao portão 07, o senhor tem livre táxi até o ponto de espera da pista 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, azul 2772, tem um bom voo. Ciente, táxi ao contrário da TAM, após o táxi até o ponto de cartão 01 no 845, azul 2772. 3859, pronto para cópia. Pronto para cópia. 4451, pronto para cópia. Azul 4451, autorizado para Serra Brava aqui no Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340. Pertanho zona 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 1 no 9 decimal, correção. 1 no 9 decimal 80, 1 no 9 decimal 80, controle. Aciona 5015 azul 4451. Esse autorizado da 3450 para Campina, via rota de voo da Fórmula 0, na da Elfa, São Mótica. Decola da 0 curva direita. Uma nota de 8.2 e transponda 5015 azul 4451. Seja mais correto, azul 4451. No portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Obrigado. 2065, clear to line up and wait, runway 10. Roger, clear, line up and wait, runway 10, go 2065. É com o meu alfa ainda, ainda com o colega atrás do seu plano, senhor, só um minuto. Chinana 3 no 1, decolada 09, chama o controle, 119, decimal 80, bom voo. 98, chame a 3 no 1. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, azul 2772, ponto de espera, dá 1-0, pronto. Bom dia, azul 2772, mantenha o ponto de espera. Confiança November, só um minuto. Informação em curso Índia, aguarde só um minuto, cópia, eu tenho o 370 aprovado para Recife, prepare pouca transmissão na Caju, senhor. Guarda. Golf Oscar Novembro, autorizado o reboque da remota do pátio principal para o portão 08, mantendo escuta constante, chame o término, Golf Oscar Novembro. autorizado o reporte da posição 12 para a posição 08 do pátio principal, mantendo a escuta Golf 11 também. Michael, meu alfa, eu sou no Salvador. Michael, meu alfa, por gentileza, só me confirme. O senhor não é a notificação, é o plano, saindo de Serra Novembro a Serra Novembro, para onde mesmo? Grupos Lud Lagar. No princípio, a Sala IET tem o seu plano aqui e estamos tentando ver se o Centro Recife já tem o seu plano. Até agora não conseguimos ele tratado. Confirme, Lagarto é em Sergipe, é isso? É do 2772, após o voo autorizado a alinhar e manter. Assim que eu tiver o seu plano, eu chamo o senhor. Estamos procurando o seu plano ainda. Por gentileza, o senhor poderia confirmar se a localidade do senhor é dentro da terminal de Aracaju? Dentro da terminal de Aracaju, o senhor consegue me informar se todo o percurso vai ser feito dentro do terminal? Linha do Toral de Aracaju, copiado, na guarda comigo. Departure Control, BM 19, decimal 80, so long, 2065. Meu Foxtrot via Pêndulo no 7, nível de voo 370. Sistema 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca Transição Caju. Controle 119, decimal 8. Aciona 5017, voo no 184. Recife 370, Pêndulo no 7, decola no 10, curva à esquerda, na Pulca Caju. Controle 198, transponder 50, 17, voo no 184. 5017, protegimento correto, gol no 184, portão 4, chame pronto, escuro, puxa e pega o saneamento. Chamará. Azul 1772, decolagem autorizada, 180 graus, 099. E decolagem 2772. Azul 1772, decolada 15, 199, decimal 8, bom voo. Controle 198, obrigado. Salvador, tá 3859, informação Índia. 3259, Índia, confere, aguarde minuto cópia, prepare a água e eleva. Água e eleva, aguardando. Mike, o meu Alfa, pronto para cópia. Alfa autorizado, Sierra November, para grupo de Zulu, grupo Zulu, em Lagarto, Aracaju. 500 pés direto, decola da Henry Mar, como Nordeste. Controle 199, decimal 8, aciona 0260, Mike, o meu Alfa. Então, 094. POB. Modo ciente, acionamento estático de decolagem, torre 1895. Maico, meu Alfa, bom voo. Pushback de acionamento, voo no 1-4, no 04. Plantão 4, livre, chame táxi, no 1-4. Chamar ataque, estaciona 0, vou no 1-4. Puxa, estacionamento, uso 4-4, corno, na posição 3. 4-4-5-1, na posição 3, no seu número 2 no setor, aguarde aproximadamente 6 minutos. Certo, aguardando, uso 4-4-5-1. 1-3-8-5-9, pronto para cobrir. Para siga. 3859 autorizado para Serra Brava de Arritango, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voo Elefa, após conforme a rota do plano de voo, senhor. Controle 119, decimal 8, aciona 5553, 3859. Mike, não é Alfa, bom dia, prossiga, torre. A critério, repassa para iniciar a decolagem. Muito obrigado, tá 3859, chamei funcionamento no 05. Procedimento correto, 3859, livre, funcionamento no 5, chamei pronto para o táxi. Camarada, tá 3859. Mike Romeu Alfa, decolagem por conta de risco, não há tráfego no setor a reportar. Decola com proa Nordeste, interferência com a 10. Nordeste, para Mike Romeu Alfa. Salvador, bom dia, papapá Juliette até Romeu. Papapá Juliette até Romeu, prossiga, torre. Avisão, paródromo, tá bom na proa da rotatória, Juliette até Romeu. Juliette até Romeu, da presente já está autorizada final da nossa 7, reporta na curta para o pouso. Juliette até Romeu. Graças, autorizado a reportar na curta para o pouso, Romeu. Fora de solo, Michael Melo, para o lado, setor Nordeste. Michael Melo. Gente, Michael Melo, mantém a minha escuta e agora transferência ao controle. Aguardando transferência ao controle, Michael Melo. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 9-5, 1-8-4, tem um bom voo. Táxi até o ponto de espera, quando lá 2-8-9-5, bom final de semana. É o voo 1-8-4. Realmente, senhor. Obrigado. No 4-4-5-1, no coordenação Caribe Solo, após a saída do 37 da Gol a cauda, o senhor tem livre posicionamento no portão 3, chame pronto para o táxi. Gente, após a nave a Melda Lima, coordenação pessoal de solo, autorizado, do 4-4-5-1. 1-0-9-4, livrou pista, bom dia. 1-0-9-4, bom dia, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, repórter, antes da Juliette, 1-0-9-4. Romeo Alfa na escuta. Na escuta, Mike Romeo Alfa. Ok, fica atento ao tango de Abraão, tá vindo em sentido contrário, mantendo 500 pés, abandonando agora a linha do litoral nordeste. Fica atento ao mesmo. Ficará atento, mas não visual, Mike Romeo Alfa. É Bravo, torre, prossiga. Apenas o litoral, está sobre Jaúva. Está batendo um pulo para a 19-19, muito recente do Michael Belafa, porém não visual. Ok, sente, aponta no meu através norte. Aponta no meu através norte, o torre de Bravo. Ora, sem visual, Michael Belafa, o torre de Bravo. Estou passando para a direita, Batata. Gente, Michael Melon, para a presente, transfere o controle 199-180. 198, Amaral, Michael Melon. Estado 2000, Julieta Hotel Romeo. Estado Julieta Hotel Romeo, pouso autorizado, pistão na 7, vento 150 graus, 09 nós. Graças, Romeo. Ponto de espera da 190, pronto, voo no 184. 4 autorizado a minha área e manter pista na 0. A linha mantém pista na 0, vou no 184. Antes do Juliette, no 094. No 094, observe o Airbus da TAM efetuando pushback no portal 5, ingressando totalmente no parte 3. Assim que eu mesmo ingressar totalmente no parte 3 com segurança, livre ingresso Juliette para o portal 10, vou no 094. Ok, ciente, já tem condição da presente, Juliette e portão 10. Até já, 104. Ok, gente. Congonhas 360, você teria nossa autorização? Afirmo, senhor. Informação em curso Índia. Pronto, cópia. Positivo, Índia, pronto, cópia. O número 2, uma autorizada para Serra Bravo, Serra Papá, via rota, plano de voo, nível de voo 360, pista em 10, primeira curva direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 19-8, aciona 5022, voo no 621. O voo então 1621 foi autorizado para São Paulo, Congonhas, no nível 360. Decolando da pista 10 com primeira curva pela direita, subida da Gael, transição Motiva. O controle 119.8, transponder 5022. Aerovia inicial, Apesuro 10. Atendimento correto, voo no 621, portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamarinho. Para o táxi do 4451, alterno Serra Brava, Romeu Papá, 4 horas e 50 de autonomia, com 85 a bordo. 085 a bordo, 450, Serra Brava, Romeu Papá, copiado. O Azul 4451 tem táxi aprovado à direita, no ponto de espera custo 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame o torre 1 no noite, decimal 95. Azul 4451 tem um bom voo. Frente, direita, postal no noite, decimal 95. Azul 4451, bom trabalho, tchau. Táxi 73859, POB 177, Guarulhos, 4 horas e 15. 3859, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera pico no 0. Ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, chame por 1 no noite, decimal 95, tem um bom voo, 3859. Pátio Índia, tô 95, 1020, obrigado, 3859. Salvador, Azul 4451, posso esperar no 0 ponto. Azul 445, autorizado a linha de manter. Ele mantém no 0 do 445. azul 4451, autorizado a alinhar e decolar. Vento 170 graus, 09 nantes. Autorizado ingresso e decolagem, 90 azul 4451. Estamos em braço, frequência livre. Paulo, bom dia, CNM 140 para copiar o Maceió. O CNM 140, informação em curso Índia, aguarde copo. Está no ONU, aguardo CNM 140. Sou em Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Romeu, Serra Fox, transfere, está estabilizado. Papa Romeu, Romeu, Serra Fox, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, custando a zero. Está aguardando. Após pouso, vou prosseguir para o aeros, tá? Batia, não acelera. Sim. Pode ser a pronta, 3859, boa. 6140, autorizado, Serra Bravo. Mike Oscar, via Zulu 4, após conforme rota, nível 350, saída Pucca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5033, frequência do controle Salvador, 119.8. Confirmando, autorizado 350 para Maceió pela Upper Zulu no 4, o senhor falou. Pucca, Aracaju, 5033 ao transponder, 19.8, libera o controle com curva esquerda, decolagem 6140. O CNM 6140, corrigindo, Upper Zulu 17, autorizado Upper Zulu 17. Upper Zulu 17, conforme nosso plano aqui, grato. O CNM 6140, aconselhamento correto, reporte pronto para o puxo da direcionamento. Samaral, obrigado. Salvador, eu vou no 621. Vou no 621, prossiga. Puxa, o acionamento na suposição, não é? Vou no 621, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Trabalho para o táxi. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero. E manter no zero, cadê 259? Para a Serra Foxtrot, Solas 31, saberia informar o tempo em solo? Sente, libera a direita via Delta, 121, décima 1. 121, décima 1. Afirmo. O meu Serra, Papo Trote. Confirme. Autorizado. Alfa Juliette. Alfa, reporte essa Juliette. Decolagem 3859. Então, Foxtrot, confirme. Pátio. Qual pátio? Eu entendi o pátio geral, senhor. Qual dos pátios gerais? Qual pátio? Primeiro Sierra Foxtrot, confirma em pátio. Foxtrot, o Infero acabou de me solicitar que o senhor se dirigisse ao pátio 5. Então mantenha a posição antes da Juliette rodando ingresso. Controle 119.8. 190.140. Aguarde aí para o push. Qualidade 6140. Meu Serra Foxtrot, mantém a posição. Posicionar 6140. Autorizado acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado acionamento, reporta táxi de 6140. Voo 094, prossiga. Segue a prevista para Fortaleza? Fortaleza, amor, transição para ti. Para o táxi, Xanera 6140, temos 93 a bordo, autonomia de 2 horas, alternativa RTF. Piado 6140, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pistando 0, Justino 020. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 18, décima 95, Xanera 6140, tem um bom voo. Direita, ponto de espera 1895, 6140. Gol no 621, aí, confirme, tem alguma maneira de precisar quando vai pedir pro táxi? 29 minutos, alterna Galeão, 154 a bordo. 154, Galeão, por gentileza, confirme a autonomia? 4 horas e 29 minutos, alterna Galeão, 154 a bordo, 154 a bordo. Cada gol número 21, táxi aprovado, pátio principal Índia, ponto de espera pistando 0, ajuste no 020. No ponto de espera, quando pronto, eu chamei torre 18, decimal 95, gol número 21, tem um bom voo. Grado, Levitax, pátio Índia, no ponto de espera, chamar 118, decimal 95, grado, gol número 22. Papa Romeu, Romeu, Sierra Foxtrot, dura passagem 37 da gol em direção ao ponto de espera, após ingresso Juliette, contorna o pátio principal, chama para ingresso taxiway Lima, Romeu, Sierra Foxtrot. Bom dia, 6140, ponto de espera pronto. Xanã 6140, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 1, 50 graus, 09, nós. Linha de decolar 10, Xanã 6140. Iniciando 6140. Iniciou, Salvador, bom dia, eu vou Rono 621, no ponto de espera da 10 pronto. Rono 621, autorizado a linha de manter, pistola 0. A linha de manter, 1-0, eu vou Rono 621. Romeu Sierra Foxtrot, é o solo Salvador. Confirme sua localização. Gente, confirme o limite da autorização anterior, senhor. Romeu Sierra Foxtrot, da posição do senhor, o senhor tem como ingressar na mic? Gente, foi autorizado até... Está autorizado então, Mike e a Quebec. Na Quebec chama é torre para o cruzamento da pista, o Romeu Sierra Foxtrot. O senhor não tinha sido autorizado em ingresso no Taxi Lima, ok? Na Quebec chama é torre 11895. Mike Lima Alfa, prossiga. Papapá, Mike Lima Alfa, não possuímos seu plano ainda, confirme o estimado de partida. Meu nome é 21, decolagem autorizada, 170 graus, 109. Teve decolagem da 10, meu nome é 21. Serra Foxtrot, autorizado o cruzamento, está na 7, até o pátio 5, vai estacionar a frequência dele. Em frente, em frente, prossegue via Papá, cruzamento aí da 7, via Papá é o pátio que fica à direita. Torre Salvador, bom dia, o Azul 27119 na final, ILS, 5.6 mil. Azul 27119, avistado, check trem, pouso autorizado, 1970 graus, 109. Check autorizado, pouso, vai checar o trem. 1621, decolada aos 45, chama o controle, 119.8. Só 9.8,